amor proibido teve fim. Foi com beijos e abraços, um amor tão forte como eu nunca fiz. Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração. Foi pra mim e até hoje é meu grande amor, minha paixão. Provei do seu beijo, amou diferente, me fez gostar demais, brindando a saudade na taça de vinho. Só mais uma vez, nunca mais. Foi com flores e com vinho, amor proibido teve fim. Foi com beijos e abraços, num amor tão forte como eu nunca fiz. Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração. Tão forte como eu nunca fiz.